Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Peço a gentileza que leia a correspondência, Aurélio. Ata. Ata da primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 30 de janeiro do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloysio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pixarra, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Moraes Novaes Campos. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 002/2017, do prefeito municipal José Eugênio da Silva, enviando os projetos de lei de números a saber. Número 06/2017, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências para o distrito de Córrego do Ouro. Número 08/17, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências de auxiliar de serviços gerais no quadro geral dos servidores do município de Campos Gerais, a saber, auxiliar de serviços gerais, distrito de Córrego do Ouro, 10 vagas, sendo 6 destinadas à creche municipal Dona Maria do Carmo, 1 vaga à Vila Vicentina. Nós vamos votar isso aqui, E 3 vagas destinadas à Academia da Saúde e outros. Auxiliar de serviços gerais, Campos Gerais, 15 vagas, sendo 10 vagas destinadas ao pronto atendimento médico e 5 vagas não serão preenchidas no momento, ficarão no quadro de reserva. Ofício número 05/2017, do senhor Firmato Augusto Silva, indicando o líder da bancada do Partido Social Cristão, PSC, o vereador senhor Marcos de Novaes. Indicações números 017/17 e 018/17, de iniciativa do vereador senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Indicações números 019/17, de iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira. Indicações números 020/17 e 023/17, de iniciativa do vereador senhor Sidney Novaes Campos. Indicações número 021 e 022, de iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação número 024/17, de iniciativa do vereador Marcos de Novaes. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição dos projetos de lei número 04 e 05/17, de iniciativa do Poder Executivo. Recebemos a visita do secretário de Orçamento e Controle, senhor Paulo Roberto Vilela Fernandes, que explanou dúvida dos vereadores em relação ao projeto de lei número 02/17, que abre crédito suplementar e dá outras providências. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o senhor presidente colocou em discussão e votação, mediante parecer das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Educação e Saúde, Agricultura, Indústria e Comércio, e Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos, projetos de lei a saber. Projeto de lei número 001/2017, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências, este foi aprovado em única discussão e votação por 10 votos a 0. Projeto de lei número 004/2017, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Este foi aprovado em única discussão e votação por 10 votos a 0. Projeto de lei número 005/2017, que cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Este foi aprovado em única discussão e votação por 10 votos a 0. E projeto de lei número 001/2017, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos agentes políticos e servidores públicos do Poder Legislativo Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais. Este foi aprovado em única discussão e votação por 10 votos a 0. Os projetos de lei acima mencionados foram votados com dispensa de interstício regimental. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 30 de janeiro de 2017. A presente ata, ela encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado. Por gentileza, as correspondências, Aurinha. Ofício número 010/2017. Senhor presidente da mesa diz. Nada, vão ter que, não vai ter alternativa, não. Vai ter que trocar, né? Vai ter que comprar umas latinhas de tomate. Trocar com foco. Tem mais. Enquanto o pessoal lê a cena, e a Aurinha vai ler as correspondências, né, Aurinha? Uhum. Por favor. Em caminho para apreciação e provável aprovação, o projeto de lei número 010/16, que autoriza o município a celebrar convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Indicação número 025/2017. Por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira, os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize, junto ao Departamento Municipal de Patrimônio, a emissão das escrituras dos lotes irregulares no distrito de Córrego do Ouro. Justificativo. Tendo em vista que existem diversos lotes espalhados pelo distrito e que os mesmos não estão regularizados pelos municípios, podendo, pede-se ao Departamento de Patrimônio Municipal agilidade na emissão da respectiva escritura. Indicação número 026/2017, por iniciativa do vereador Marcos de Novaes e vereadores que abaixo subscreve, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal, contendo a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria de Transporte a limpeza da Estrada do Galo. Justificativo. A estrada rural está com muitos galhos de árvores caídos sobre a mesma, vindo assim dificultar o trânsito de veículos pesados em uma margem lateral, fazendo assim necessário a limpeza e corte dos respectivos galhos. Marquinhos, nas duas vias, tem o termo último. Indicação número 027/2016. Por iniciativa do vereador Rômulo do Nascimento Júnior, os vereadores abaixo assinado vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras o asfaltamento da rua Oscar de Oliveira Cândido, no bairro Primavera, tendo em vista que a mesma se encontra em situação precária. Justificativa. A referida via se encontra em situação precária, sendo suporte de ligamento e de dois bairros periféricos, Primavera e Barro Preto, fazendo necessário sua pavimentação. Ofício número 020, a indicação número 028/2017, por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos e os vereadores que abaixo assinado, venha a Vossa Excelência enviar ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Transportes a possibilidade de sinalização para estacionamento de motos na Praça Central, bem como manutenção das estradas rurais do Guaripu, Cascalho e Boa Vista dos Campos. Resposta de indicação. Acusamos o recebimento da indicação a saber, número 023/17. Assim que tivermos o veículo à disposição, será estudado a possibilidade de atender a solicitação. Resposta de indicação. Prezado senhor, acusamos o recebimento da indicação número 010/17. Sem possibilidade, pois os bairros atingem as margens da rodovia, portanto, é de competência do DENIT. Essa é do Sidney Novaes Campos. Resposta de indicação, prezado senhor. Acusamos o recebimento da indicação, a saber, número 015/17. Encaminhamos à Secretaria Municipal de Transportes e será realizada a limpeza. Essa do senhor Marcos de Novaes. Resposta de indicação. Acusamos o recebimento da indicação a saber, número 014/17. De acordo com a inspeção dos vereadores Marcos de Novaes e Eduardo Luiz Pereira Furbeta, será providenciado os devidos reparos. Resposta de indicação. Acusamos o recebimento da indicação a saber, número 20/17. Será feito levantamento, em seguida, elaboração de um projeto para a realização do serviço solicitado. Eduardo Luiz Pereira. Resposta de indicação, número 017/17. Foi encaminhada à Secretaria Municipal. Foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras para que sejam tomadas as devidas providências. Eduardo Luiz Pereira. Resposta de indicação, número 020/17. Será feito levantamento, em seguida elaboração de um projeto para realização do serviço solicitado. Sidney Novaes Campos. Resposta da indicação número 023/17. Será providenciado o mais rápido possível. Sidney Novaes Campos. Senhor presidente, me permite as respostas de indicação. Está tendo um equívoco, porque algumas foram indicação mesmo, entendeu? Mas das que foi solicitado por este vereador, grande parte foi requerimento. Requerimento tem que ser respondido como requerimento. É perfeito, senhor. E o prazo já expirou. Já expirou. Nós vamos reiterar o pedido. Isso. Posteriormente, se ele nos atender, naturalmente, que nós vamos tomar a medida necessária. Porque indicação, você está apontando a falha, e pedindo providências. Requerimento é quando você requer alguma informação, algum relatório, entendeu? Aí esse tem que ser prazo regimental. Cumprido no prazo regimental. E eles estão respondendo tudo como indicação. Indicação, e não é indicação, requerimento. Senhor vereador, na verdade, eu estava ouvindo, mexendo nos trabalhos aqui, mas percebendo as respostas. Na verdade, existem indicações e requerimentos, como o senhor acabou de ratificar. Portanto, todavia, contudo, ele não respondeu nenhuma e nem a outra. Você já percebeu? Então, o que acontece? Nós, na última sessão, nós somos leal, nós somos parceiros, nós atendemos todas as reivindicações, nós votamos todos os projetos encaminhados do Poder Executivo para cá. Mas ele não teve o mesmo tratamento conosco, tratando-se de indicação, muito menos tratando de requerimento. A indicação é você apontar uma situação. Requerimento, ele tem prazo regimental. Então, eu entendo que nós, os senhores vereadores, devem reiterar o pedido dentro do regimento. Posteriormente, se não atender, naturalmente, que esse plenário, essa mesa diretora, não vai se omitir em defender os interesses dessa edilidade. Pode ter certeza disso. Nós vamos estar perto, nós vamos estar policiando o que acontece lá do outro lado da rua. A palavra aos vereadores está franqueada. Se tiver alguém que queira tecer algum comentário, o momento é oportuno. Se for falha, se for falta de conhecimento, tudo bem, né? Que corrija. Agora, se for mal intencionado, aí já não é correto, né? Então, a gente está pedindo, é porque precisa. E que a gente tem que dar resposta à população. É verdade. A gente é cobrado. Senhor vereador, eu creio até que não seja mal intencionado. Às vezes está havendo aquilo que eu falei, costuma até ser repetitivo. É uma torre de Babel. Eles não estão falando da mesma língua. Mas, posteriormente, ao longo do tempo, antes da Arca de Noé, com certeza, eles vão, na volta dela, né, eles devem nos dar uma resposta satisfatória. Hoje está farto. Eu quero dar notoriedade a um evento muito importante dessa casa, que é a coisa mais importante do vereador, é o ato de fiscalizar. Legislar é glamouroso também. Denunciar não é interessante para nós. Você acha que eu tenho prazer de denunciar o prefeito e questionar o prefeito? Lógico que não. Eu tenho prazer de bater palma, de aplaudir. Creio que os senhores vereadores também. Mas a gente também tem que dê a César o que é de César. A bancada do senhor prefeito, através do vereador Isaías, através do vereador Murilo Pereira, eles fizeram uma diligência, eles foram em loco acompanhar uma licitação. Chegou nessa casa um ofício para que nós indicássemos dois vereadores. Eu não entendo de ônibus. Eu pego o ônibus, dou sinal lá, às vezes ele nem não para, que passa lotado. Mas o Isaías entende, o Murilo também entende, mas eles mandaram um ofício para cá para que os vereadores fossem acompanhar um ônibus, dois ônibus ou três ônibus, fruto de uma licitação. Mas a grata surpresa é da eficácia dos senhores vereadores. A ida, a estada deles no interior de São Paulo, que Cubatão agora mudou. Cubatão já não fica na Baixada Santista, ela fica limítrofe de São Paulo, ali nas imediações, na Grande São Paulo até Campinas, porque, na verdade, a viagem não chegou aí até Cubatão. Quando eles tomaram a embarcação, a van, eles entenderam que aquela viagem era outra. É isso que é pegar bonde errado. Mas só que os dois vereadores, de forma perspicaz e equilibrada, eles continuaram o trajeto, foram com eles, para averiguar de perto essa licitação. E é sabido, está aqui na minha mão, isso aqui não é prosopopeia, não é proselitismo, nem nada. Não. Isso são fatos. Aqui na minha mão, o relatório dos vereadores. relatório de vistoria dos senhores vereadores Murilo Antônio Pereira, membro da Comissão de Educação e Saúde, e Isaías Pichá, membro da Comissão de Viação e Obras Públicas e Bens e Serviço Público. Os dois vereadores, designados pelo Poder Legislativo, por essa presidência, através da minha pessoa, Glauco Rabelo, foram vistoriar em loco o objeto de licitação modalidade pregão presencial 04/2017, ao qual consta da aquisição de veículo para a educação do município de Cambiarás, um micro-ônibus e duas vans, junto à empresa do município de Cubatão, com os demais nomes indicados pelo Poder Executivo. Declararam, aí no relatório deles, então você vê que a Câmara ela tem um poder muito grande, a importância do poder, a importância da escolha de cada um dos senhores vereadores, é o poder de decisão. O fato de você ter sido eleito no palanque do prefeito ou no palanque da oposição não muda o seu comportamento aqui nesse plenário, aqui na casa. Olha o que os vereadores falaram, todos os dois vereadores. Isaías Pichara, Foca, Maurílio Antônio Pereira, Liu. Declararam que não compareceram na cidade onde foram designados, não era Cubatão nada. Cubatão era Campinas. A diferença é muito grande. Cubatão é um parque industrial, talvez maior da América Latina, mais ou menos igual Detroit, no Canadá. Seria uma comparação se fosse lá do outro lado, lá perto da terra do... Se fosse lá perto do Alasca, lá no Canadá. E Cubatão é aqui na Baixada Santista, perto de Santos. Eles foram aqui em Campinas. Então já houve um desencontro de formação muito grande. E por aí vai. Isso é o uso do cachimbo faz a boca ficar torta, viu, senhor? Mas como eles foram de forma eficaz e de forma imparcial, porque nós indicamos, eles não eram obrigados a dar o relatório que eles deram, não. Vamos continuar, né? Para começar, que já não era Cubatão, era Campinas do interior de São Paulo. Vendo assim, causaram uma certa estranheza aos nomeados. Haja vista que o convite foi designado a local diversos. Diversos na cidade de Campinas, que eles ficaram andando lá, ó, por diversos passos. No fim, eu acho que eles não iam encontrar, mas acabaram encontrando. Onde foi demonstrado o objeto de licitação a ser adquirido pelo município. Um micro-ônibus, marcas Volkswagen, aparentemente de cor amarela, eu acho que estava um pouquinho assim, amarelo/bege, ano 2009, onde ficou demonstrado aos vistoriados, ficando constatado, pelo indicado, diversos problemas, como pintura incompatível, quer dizer, a pintura não era a mesma, câmbio não engrenando a terceira marcha, vazamento de óleo no motor, na caixa de direção, e os pneus, é o termo usado por os dois, meia-vida. O que é esse negócio meia-vida, Foca? Está morto, está quase morto. O pneu que está no meio do caminho, 100% e está 50%. Mas dá para andar? Dá para pôr 40 crianças dentro? Dá para trabalhar. Mas, não então... muita coisa, né? Mas dá para trabalhar. Mas não é o certo, né? Tá, porque no relatório aqui vocês reprovaram. Não, eu estou vendo aqui que vocês reprovaram. Tá reprovado. Mas se fosse mesmo só pelo pneu, dava. Mas dá para vir de lá aqui? O pneu dá, mas o duro é chegar, né? Mas dá para chegar até Andradas, né? Aqui, então tá bom, vamos tocar o assunto. É engraçado se não fosse trágico, né? A terceira, vazamento de óleo, pneu, minha vida. No outro, duas vans 2012 e 2013. É provável que deve ser uma 2012 e a 2013. Sendo constatado o seguinte problema: suspensão dos veículos estavam em péssima condição. Sendo que uma das vans apresentava pneu sem condição, então nas duas estava sem pneu, só deve ser parente. Pneu sem condição de uso, ficando demonstrado e comprovado que o objeto não tinha utilidade para manter a demanda educacional no município de Cambiará. O senhor também estava lá, hein? O senhor não pode omitir, o que, que o senhor percebeu? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores. Quero cumprimentar a todos os presentes aqui hoje, o pessoal do Coacouro que está em massa aqui, os estudantes. Cumprimentar também o pessoal do Coco d'Ouro que veio aqui hoje, senhor presidente. Na Câmara Municipal, até eu estava achando que o prefeito municipal ia estar aqui hoje, mas nós marcamos uma reunião, nós três vereadores, com o prefeito amanhã, para nós resolver o problema do transporte do Distrito Coco do Ouro. Na época do Amador, nós trazíamos as crianças, os jovens, para estudar em Campos Gerais com o veículo da prefeitura. Nós, aquele poucos dias, nós tivemos, senhor presidente, lá no gabinete do senhor prefeito, conversando com ele sobre esse assunto. Mas o senhor presidente até disponibilizou, e ele ficou de nós ver quantos alunos vai estudar. Tem uns que vão fazer curso também, eu tenho certeza que amanhã nós vamos resolver o problema de vocês. E sobre, senhor presidente, a ida nossa em Cubatão, que eu fiz... Deixa eu explicar para o senhor. Porque eu fiz a solicitação de viagem para a cidade de Cubatão. Quando estava no meio do caminho, o João Batista, que é o secretário de transporte, eu perguntei para ele, mas Cubatão não é... Eu acho que a estrada está um pouco estranha. Ele falou, não, né, vamos ver na cidade de Campinas. Mas na terça-feira, né, tipo, foi na terça-feira, na quarta-feira, o Alexandre Flávio, ele trouxe um documento aqui comprovando que a firma tinha, assim a firma em Cubatão. Mas eu achei estranho e não podia mudar o endereço. Nós saímos, eu saí de casa com destino a Cubatão. Mas, infelizmente, nós chegamos em Campinas. E os veículos que nós olhamos, o ônibus, a pintura do ônibus é péssima. O ônibus, e eles não passaram massa no ônibus, entendeu? Só pintou, deu uma pintura muito mal feita. As vans, suspensão praticamente zero. Uma estava na funilaria. Os outros micro-ônibus que estavam no pátio eram muito bons, conforme o Isaías falou e eu falei também, se mandar um ônibus daquele, qualquer micro-ônibus que está no pátio e uma van, sem problema. O problema é que o micro-ônibus que ia atender o nosso município não tem condições alguma de atender o nosso município. Então, ficou certo. Nós não aprovamos, porque nós temos que, para o nosso município, nós temos que comprar veículo que atende a necessidade do nosso município. Comprar um veículo para chegar no pátio, ficar parado aqui, não adianta nada. Então, eu acho que a viagem nossa foi de uma importância muito grande para o nosso município, porque esse veículo ia ser entregue na sexta-feira. E também, senhor presidente, hoje, na porta da Câmara Municipal aqui, tinha um senhor aqui que mora perto do Cristo ali, e ele estava cobrando a pintura do Cristo ali da Serra. Fazer uma indicação para o senhor prefeito, que ele possa, que ali já foi pichado várias vezes, que possa fazer outra pintura nova no Cristo ali. O Cristo hoje é um cartão postal de Campos Gerais. Porque se fizer uma pintura ali, vai ser de uma importância muito grande. E outra coisa também, senhor presidente, eu queria falar sobre uma solicitação que eu fiz o ano passado, ali no Corco d'Ouro. Nós temos um problema muito grande, eu com os dois vereadores temos lutado muito para isso, para que marcasse no Corco d'Ouro pelo pacote, carimbasse pelo pacote. E graças a Deus isso está sendo feito. A Andressa, lá do Corco d'Ouro, já começou essa semana, até a semana que vem já vai começar a atender no Corco d'Ouro, carimbar pelo pacote. A pessoa, às vezes, tem que fazer uma tomografia, tem que vir em Campos Gerais para carimbar pelo pacote, por causa do desconto. Mas isso, semana que vem, se Deus quiser, já dentro do Corco d'Ouro vai estar resolvido. Muito obrigado, por enquanto. Perfeito. Como nós estávamos falando sobre essa viagem, essa diligência que eles fizeram para vistoriar os ônibus, isso a gente tem que deixar claro e evidenciado que é um dos papéis mais importantes do vereador é o ato fiscalizatório. Então, o que acontece? Nós gostaríamos que eles tivessem ido até Cubatão ou Campinas, Cubatão, tanto faz, tanto fez. No outro dia, o Paulo Manzo, me ligou, presidente, vem aqui é um erro de digitação, o Kiko errou, não sei o que lá mais. Tudo bem, mas a gente tem que prestar atenção, porque o erro de cálculo daquele viajão do avião da Chapecoense deu no que deu. Não é isso? É só um exemplo que você faz, tem que ter muito cuidado com a coisa pública. Então, suponhamos que não tivesse sido nenhum vereador nem outro. Você não sabia nem a origem do ônibus, se era de Cubatão, se era de Campinas, se era de Campinas, Cubatão. E outra coisa, nós receberíamos um ônibus sem nenhuma condição. E quanto aos valores, o que foi salientado? A licitação foi no valor de R$ 114 mil, o micro-ônibus, mas houve um erro na licitação, o valor correto é R$ 107 mil, e as vans é R$ 79 mil cada um. Além do endereço, Isaías, o senhor que entende de ônibus, que é conhecido, criado nisso aí, o que vale aqueles, o objeto que eles estavam licitando? Uai, de momento, assim, tem que ver o preço de comércio, né? Não, pois é, mas o senhor acompanhou a licitação. O preço que estava na licitação não é o preço correto dele. Não, ele pode até valer se, pelo ano dele, coitado, mas se ele tivesse em perfeito estado. E ele, de fato, não estava em perfeito estado. Ele tinha uns reparos para fazer nele, não era só um nem outro, tinha vários reparos para fazer nele. Tinha câmbio, como foi falado no relatório, tinha muitas coisinhas para se arrumar. Né? Então, se vale ou se não vale, aí eu não sei. Eu sei que ele mesmo, lá do jeito que estava, o município não ia ter serventia. Que para trazer, para não ter serventia, para coisa, não tem dinheiro para ficar empatado. Então, nós temos que trazer para dar recurso para o município, para ter serventia, ter onde nós pôr ele para trabalhar. Se nós trouxer para arrumar, só se nós comprar ele, nós ir lá e comprar ele mais no jeito, ver o que, que ele vale para nós arrumar. Aí eu sou de acordo a comprar. Mas... Ele para saber os defeitos que tem, fazer um levantamento enquanto vai ficar o para arrumar, para deixar ele legal, como é que vai pôr as crianças dentro dele? Porque um pai e uma mãe não sabem o que eles estão andando. Então, como é que vai fazer? Então, tem que ser uma mercadoria boa. Presidente, ou boa ou não comprar. Sim, senhor. Ô, Isaías, foca. Se fosse para comprar para o seu uso, você comprava por quanto? Como é que eu faço? Você quer comprar o uso ou não quer comprar o uso? Não, não quer comprar, não. Você pagaria quanto? Você pagaria 60 mil reais nele? Uai, tinha que ver. Eu tinha que ver bem. Não, mas na verdade foi o valor total da licitação foi 272? Isso, mas tinha as vans também, né? As vans junto, né? Engrobando. Mas o valor individual, o valor de cada individual. Você lembra do processo? O senhor lembra, Lio? O valor global do ônibus é 107 mil reais. Foi licitado 114, mas houve um erro. Mas o Paulinho teve. Já deixou claro que o valor é 115. Errar é humano, a gente não pode falar que ele errou por querer, porque errar todo mundo erra. A gente que está no mundo, sempre ninguém foi sempre só direito, né? Sempre às vezes erra, às vezes teve uma falha na documentação que a gente. Né? Então fica meio complicado. Uai, se foi engraçado, eu não achei, mas bonito não foi. Eles pediu para que nós indicássemos, nós indicamos, e nós tivemos essa surpresa, que o produto, o objeto da licitação não corresponde aos valores, à qualidade especificada no edital. Tudo bem, mas tanto você quanto o vereador Luiz, desculpa, tomou iniciativa, o relatório está aqui na minha mão que... O que, é que vocês concluem aqui? O Ser Verdade firma esse sindicato, cumprindo o dever fiscalizatório, assina o presente relatório de vistoria e pede para quem envie cópia do mesmo à Secretaria do município de Cambiaré. Só que aqui, nenhum vereador, nem o senhor, nem o senhor, vocês concluem. Vocês comprariam esse ônibus ou não? Eu também. Se fosse para mim, não. Agora, para o município também, não, porque eu tinha que ter... Mais responsabilidade ainda, que além disso, eu fui olhar uma mercadoria, como os outros 9 vereadores confiaram em mim e o Lio. Então, nós tivemos, se nós chegássemos com uma mercadoria que não fosse compatível, com a confiança que eles mandou nós olhar, ia ficar ruim para nós. Ainda mais eu, que ainda, se eu falar que eu não entendo, eu não posso ser muito bom em outras coisas. Mas, cara, essas coisas é meu serviço, eu conheço. Então, fica meio complicado. Aí, como é que eu vou mentir para mim mesmo? Não posso. Pois é, mas é sabido, se vocês alguém quiser franquear, perguntar aos dois que foram lá, está franqueada. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Maurílio, o vereador Isaías, pois a aquisição desses veículos, a compra deles, foram efetuados por pessoas técnicas, pessoas que já comprou centenas de ônibus, entendeu? E falharam. Eles, que não é especialista na área de aquisição, que não é especialista na área de compra, até onde a gente ouve alguns comentários que esses ônibus já tinham sido visitados antes, entendeu? Poderam diagnosticar e tomar com muita responsabilidade a decisão e não vir um veículo de péssima qualidade num valor tão alto para o nosso município. Quero parabenizar os dois e que nas próximas comissões que tiver, os vereadores que lá comparecerem para poder averiguar, que tenha a mesma linha de raciocínio, que é dinheiro público. Vai faltar dinheiro no decorrer do ano para arrumar uma estrada, para transportar paciente. Então, esse dinheiro que vocês vão estar, se vocês fiscalizaram, vai estar lá disponível para atender a população melhor, né? Conforto para os alunos, para as crianças de Col do Ouro e Campos Gerais. Parabéns, vocês dois. Continua franqueada a palavra. Senhor. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ao pessoal que está nos prestigiando. Eu queria que cumprimentar de uma forma carinhosa o pessoal de Col do Ouro, os jovens, assim como eu falo muito na juventude, que a juventude é a esperança, né, de um futuro melhor. E assim como eu falei semana passada, da Semana da Juventude, que foi um grande evento realizado na nossa comunidade, é que, como eu disse, que nós temos que apoiar, ajudar a juventude. Porque a nossa juventude, eu sempre falo, ela está tornando uma juventude doente. E nós precisamos cuidar dela. Então, hoje aqui, senhor presidente, o pessoal aqui, nós temos aqui uns estudantes, que eles vieram aqui, né, nos pedir o apoio pra, no transporte para eles, para vir estudar aqui. A gente que vê a dificuldade aqui hoje, todos têm os seus apertos, suas dificuldades, e já tem o curso da faculdade, né? Então, eu queria, sim, já pedindo apoio, senhor presidente, de todos os vereadores, que nos ajude a levar até o executivo para que, talvez, nos forneça um ônibus da prefeitura mesmo, que seja para trazer, às vezes até trazer, às vezes não dá no horário, por causa do horário de aula, mas que venha para buscar eles à noite, depois do, no final das aulas. Né? Então, senhor presidente, até hoje, inclusive, eu falei com o motorista do ônibus, da linha que transporta ele, o Carlos, Carlinho, ele me falou que o ano passado parece que tinha poucos alunos, por falta já de apoio, né? Mas não só da prefeitura também, né? Porque a gente às vezes só joga muito em cima do prefeito. E ele me falou, parece que estava com poucos alunos. E falei também com o vice-prefeito hoje, conversei com ele a respeito da ajuda de custo. Ele me falou, até me falou assim, que o mesmo tanto que está ajudando na faculdade, no transporte para Machado e para Muzambinho, ele vai ajudar também no transporte de Corro do Ouro para cá. É, parece que vai ajudar de 1.100 a 1.200. O preço que for ajudar para as outras faculdades, eles vão ajudar também. Né? Então, senhor presidente, eu queria até falar, conversando com eles ali fora, a gente queria que, né, falar com o prefeito amanhã, se possível, amanhã a gente conseguir marcar uma reunião com o prefeito para ver se ele consegue diminuir essa ajuda de custo para eles. Né? A prefeitura ter mais uma forma de ajudar mais eles. Assim, nós temos lá capaz, deve ser de 20 a 30 jovens que querem vir fazer a faculdade, outros querem fazer o cursinho. Então, nós temos que ajudar, apoiar essa juventude, porque eles precisam de apoio, precisam de ajuda. Né? E mais, muito obrigado. Senhor vereador, nós tivemos lá no gabinete do prefeito, semana passada, estava eu, estava o Lio, e estou vendo o senhor ratificando o pedido também, assim como o Aloysio. Nós temos uma sensibilidade muito grande com as causas, que é voltado para a educação, assim como segurança pública e saúde. Mas a educação é a base de tudo. Vocês podem ter certeza, os jovens do Córrego do Ouro, que aqui estão, que deslocaram dos seus afazeres, abandonaram a noite de aula hoje para vir aqui prestigiar, nós vamos assumir um compromisso com vocês. É, eu costumo assumir compromisso que nós temos a condição de cumprir. A bancada do Córrego do Ouro, eu tenho um afeto muito grande pela bancada, assim como o povo do Córrego do Ouro também. E a educação nós temos que priorizar em todos os seus segmentos. Eu estou assumindo na mesa diretora, assim como o Sidney Campos, como o Maurílio, com o senhor vereador Djalma, com o Aloysio, nós vamos assumir, nós vamos procurar ver a maneira mais saudável de equacionar essa situação. Mas eu tenho certeza absoluta que, pelos números, existe essa possibilidade. Isso não é uma utopia, não é um sonho, não é, uma expectativa frustrada que vocês encontrarão, não. São fatos. Eu quero que, se vocês puderem vir aqui amanhã no gabinete, para que nós possamos ainda amadurecer mais essa ideia, ver o caráter legal dela, a condição legal, porque existe meio, sim, de nós atendermos essa demanda. Eu creio que o Poder Executivo também vai estar sensível quando trata de coisa dessa natureza, de causa dessa natureza. Ainda mais o compromisso que eu tenho com vocês, ainda mais a estrutura que vocês me dão aqui no plenário. Eu não posso me furtar de participar efetivamente na causa dos jovens estudantes do Córrego do Ouro, assim como todos os estudantes de todo o meio rural, de todas as comunidades de Campo de Arais. Mas o Córrego do Ouro é porque está mais distante, é longínquo, então existe uma demanda de mais rapidez. E a quantidade, são quantos você falou, Leo? São quantos alunos? Deve ser de 20 a 30. De 20 a 30. E nós vamos estudar isso com o maior carinho, mas isso não é para amanhã, não é para depois da manhã, no término das aulas, ou depois começar as férias, não. Nós vamos ver isso. Eu gostaria que os senhores vereadores do Córrego do Ouro, se pudessem estar aqui amanhã, vamos sentar para nós ouvir isso. É sabido que o prefeito foi em Belo Horizonte, então ele deve estar fazendo viagem institucional. Isso é natural que o prefeito viaje, vai em busca de recursos, vai encontrar nos gabinetes, isso é da administração pública, assim como os vereadores também. Então, nós não vamos crucificar isso. Se amanhã não tiver, nós vamos dar um pontapé inicial aqui nesse plenário, aqui na Câmara, aqui no gabinete. Se vocês quiserem, eu estou na parte da manhã aqui, estou na parte da tarde, a gente permanece o quanto for possível, para nós resolver essa situação. É para resolver. Da mesma forma, com o mesmo expediente que nós resolvemos, com as mesmas moldes que nós resolvemos o problema daquela festa lá, que nós patrocinamos. Semana da Juventude. Então nós vamos ver isso aqui. Eu senta nós três, eu, você, o Aloysio, o vereador, e o pessoal, as meninas que vieram aqui, para que nós possamos dar a resposta necessária, para nós corresponder à expectativa que vocês têm em função à Câmara Municipal de Campos Gerais. Vocês podem ter a certeza que nós estamos juntos nessa empreitada, com certeza. Senhor presidente, permaneça. Muito obrigado. Eu quero fazer uma cobrança aqui mais uma vez, senhor presidente. Perguntei para o senhor se não tinha como nós fazer uma reunião itinerante no distrito Córrego do Ouro. E a possibilidade que nós temos é a semana que vem. Já estivemos conversando com o Felino sobre o asfalto, os 500 mil que vai ser para o asfalto do distrito Córrego do Ouro. O Felino até me falou aqui na sexta-feira, né, conversando aqui na reunião, que o Carlos Alberto também quer estar no Córrego do Ouro. Senhor vereador. Tem a possibilidade da Câmara. Senhor vereador. Eu até estou devedor dessa reunião itinerante. É uma das modalidades que mais me aguça, que mais motiva o exercício da vereança. É a reunião itinerante, é o encontro do plenário, o encontro dos vereadores com o povo. Agora, o ditado é até um pouco bíblico. Deus tarda porque ele está no meio do caminho. Você pode ter certeza que nós vamos estar lá e nós vamos fazer... O Eduardo até sugeriu que nós fizéssemos ali naquela entrada nas imediações da igreja ali, é uma coisa itinerante e bem pública, literalmente a céu aberto. Vocês podem ter certeza disso. Agora eu vou devolver essa responsabilidade para vocês. É vocês que vão escolher data, dia e hora, e local. E se estiver chovendo, brota os ideais do povo do Córrego do Ouro. Entendeu? Permanece, a palavra continua franqueada. Senhor presidente, eu estou falando com o Dilermando Rabelo, diretor e da Facica, e ele informou que estava em entendimento com o senhor prefeito em relação a 100 bolsas de estudo para, não sei se vai ser a secretária de Educação, ou se vai ser o gabinete, ou se vai ser o próprio prefeito que vai gerenciar elas. Gostaria que encaminhasse um requerimento para ele, solicitando sobre os critérios que vai ser adotado na distribuição dessas bolsas. Essas bolsas podem atender os alunos de Colo do Ouro, de Campos Gerais. Né? E se ficar quieto... Ah, perfeito. Entendeu? Então, acho que... A sua sugestão é para que nós mandamos para o prefeito. Isso. E que ele esclareça os critérios que vão ser adotados na distribuição dessas bolsas. Entendeu? Porque... Ué, mais que claro e justo. Né? Se tem disponibilidade, tem demanda, que seja distribuída com critério justo. Qual critério, né? Ele vai usar. Senão, entrega um tanto na mão de um tanto na mão de outro. Aí vira rifa, vira sorteio. Né? Os bens públicos não é para ser administrado dessa forma. Entendi. Né? Eu gostaria que fizesse o critério do compadresco, né? Só aí dos compadres. Se vai ter, e os critérios vão ser dotados para ser distribuído. Gostaria também, senhor presidente, falar sobre essa indicação de número 27, que é para asfaltar um pedaço de um trecho de rua ali próximo à cooperativa, que esse dinheiro já está em conta, entendeu? Já se encontra depositado para atender lá, certo? Então, se está lá, vai ficar esperando o quê? Vai ficar gastando dinheiro com máquina para poder raspar a rua, a população vai ficar convivendo com barro, poeira, sendo que tem um dinheiro para poder já efetuar conta, né? O asfalto. Então, vamos fazer. Vamos fazer e correr atrás demais. Né? Está certo. Certo? Então, essa é a justificativa da minha indicação. Está certo. Nós vamos mandar, nós vamos oficializar amanhã ao prefeito para saber tanto dessas bolsas. Nós não vamos questionar, não. Nós vamos sentar e discutir. O questionamento torna indelicado. Tratando de educação, você não pode usar um expediente indelicado. Pode ter certeza absoluta que nós vamos. Até de outras coisas também não pode ser indelicado também, não. Mas nós vamos procurar saber do prefeito qual o critério, de que forma, que camada social, o impacto social, quem é que vai ser referendado com essas bolsas que fez entre a parceria, a Facica e o município de Campos Gerais. O Grau, senhor presidente. Sim, senhor. O nosso município também já está recebendo, dentro de uns 40 dias, dois ônibus de 45 lugares, um do Carlos Meira, até está conversando com a vereadora Maria Rocha hoje, e outro do Damela Pereira. Isso aí vai ser de uma importância muito grande para o nosso município, chegar dois veículos praticamente no mesmo momento. Então, é onde que nós temos que ter muito cuidado em comprar um veículo para não errar. É verdade. Porque esses dois veículos vão ser de uma importância muito grande para o município. Quem sabe nós podemos comprar veículos em condições de atender o nosso município. É verdade. Eu presido o Partido Social Liberal, eu acho que é do conhecimento de vocês. Aurinha, lê essa correspondência, por favor, em alto e bom tom. Ao som. Ofício número 111/2017. Excelentíssimo senhor vereador Glauco Rabelo, presidente da Câmara Municipal de Campos Gerais. Assunto: entrega ônibus escolar tipo ORE-2, indicação deputada Damina Pereira. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho a satisfação de informar a Vossa Excelência que dia 10 de fevereiro haverá a entrega de um ônibus escolar para o município de Campos Gerais através de minha indicação da emenda da bancada do Estado de Minas Gerais, número 7114-00008, ao Orçamento Geral da União de 2016. Beneficiário, Campos Gerais, objetivo, ônibus escolar tipo ORE-2, 44 lugares, quantidade 1, valor R$ 2.239 mil. Informo Por fim, que a entrega do ônibus será realizada na Expo Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, na data de 10 de fevereiro. Certo de poder contar com a sua especial atenção e apoio a este pleito, reitero votos de elevada e estimada consideração. Atenciosamente, Dâmina Pereira, deputada federal. Muito obrigado. Esse ônibus é uma reivindicação da bancada do Partido Social Liberal, que é composta por mim e pelo vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Mas ninguém tem essa vaidade, não. Esse ônibus vem em nome dos 8 vereadores que compõem o bloco que foi constituído desde o primeiro dia que nós sentamos, que nós nos elegemos. Tem o objetivo de atender as comunidades do meio rural e, com o entendimento discutido exaustivamente, nós chegamos à conclusão que o vereador Marquinhos escolheu uma comunidade e vai ser atendido no dia 10. Ele vai entregar lá no... qual que é a comunidade, Marquinhos? Da Pessegueiro. Então é um ônibus bom, um ônibus bem arrumadinho, tal. Isso é para transporte da educação. Quer dizer, isso é exercício político, isso não é vereança, não. Isso é contato político daqui e dali, o Carlos Melles, assim como ele falou. Então, o vereador ele tem muitas outras atribuições, exceto fiscalizar, denunciar e fazer leis, é âmbito constitucional. Agora, essas outras são de caráter político, são o contato que você tem com o seu deputado, com a sua deputada, e o Carlos Alberto Pereira, presidente estadual, junto com a Dâmina Pereira, deputada federal, deu esse ônibus para a Câmara Geral, assim como ele vem falando na massa asfáltica para o Córrego do Ouro. Estende a vontade. Eu queria só completar. Eu queria, senhor presidente, que o senhor, em nome da mesa, mandasse um ofício convidando o ex-vereador Geraldo Alonso, que ele também foi, ele trabalhou para a Dâmina também, e ele já teve os pedidos da Dâmina, convidasse ele também para a entrega desse ônibus. Não, certo? Perfeitamente. Em nome da Câmara, mandasse um convite, que é um ex-vereador. Nada mais justo. Certo. Ex-vereador e atuante, com várias legislaturas, sujeito de um equilíbrio fora de série, um caráter fora de sério. O Alonso faz falta na vida pública. E ele trabalhou com a Dâmina. É. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, seu vice-presidente e demais vereadores aqui que se encontram nesse plenário. Presidente, eu até quero agradecer a Vossa Excelência por ter feito esse pedido, que no início do mês de janeiro, eu convidei você e o Lio, o secretário, para a gente estar fazendo, quando a gente ficou sabendo que esse ônibus viria para... da Dâmina Pereira, indicação do seu partido, PSL, convidei você e o Lio que a gente fosse fazer uma vistoria no ônibus que ali atende a comunidade do Pessegueiro. Vocês viram a situação que o ônibus se encontra. Até brincando, eu gostaria de agradecer e parabenizar o Foca, o Isaías, o Lio, essa competência dos dois foi feita vistoria nesses ônibus lá, que seria feita a compras, que esse não seria o mesmo problema, né, presidente? Esse é 0 quilômetro, que vai atender a nossa comunidade do Pessegueiro. E também, presidente, já agradecendo também, que na semana passada a gente recebeu uma denúncia sobre o canil de Campos Gerais, os maus-tratos animais. Aí eu fiz o convite... colega nobre Eduardo, na segunda-feira a gente foi até o canil, a gente constatou lá que não é tão bem como foi feita a denúncia. Estava totalmente o abandono, mas o que a gente mais viu lá que estava correto, estava o trato a eles, água estava limpa, mas a questão da limpeza estava 100% sem fazer nada. Então, a gente conversamos diretamente com o prefeito. Ele propôs, em 90 dias, fazer todo o reparo que precisa, indicar um funcionário que está ali presente a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e um veterinário que ali possa estar atendendo, ali, fazendo uma vistoria nos animais durante 15 em 15 dias. E ontem, presidente, eu fui à comunidade do Pessegueiro, a gente que fica aí... dia a dia. A gente recebeu mais uma denúncia ontem, até falei que faria em reuniões aqui hoje, essa, com Vossa Excelência. Nada contra as pessoas que gostam de som automotivo. O descaso que está sendo com a população do... uma parte do Baixão, Presépio São Benedito, o tal chamado Luau. Luau? Luau. Então, pediu que a gente pudesse tomar providência sobre a questão, sobre isso, do som. As pessoas estão ali curtindo, divertindo, não estão nem preocupadas com o som. Uma questão da população aqui, que se encontra no Presépio, São Benedito, pouco bairro do Baixão, está sendo muito prejudicado com esse som. É, porque tem as pessoas de idade, tem as crianças, recém-nascido. Então, eles não estão sendo, sequer se estão se importando sobre isso. Então, ele pediu que a gente tomasse providência sobre a questão do Luau. Falei que o que tiver dentro do alcance da Câmara Municipal, a gente vai estar atendendo. Perfeito, senhor vereador. Eu ouvi todo o seu relatório a respeito do Canil, tenho certeza que dias melhores devem acontecer, eles devem tomar uma providência, e para que melhorar a condição dos animais. Quanto a isso, nós já mandamos a indicação, fui para lá, já leio aqui também. Eles não, mas responderam, mas não foi a resposta necessária, nem o Eduardo Luiz Pereira Fubeta, nem o senhor, nem os outros vereadores. Quanto ao Luau, essas manifestações da juventude, a juventude ela é bela por si só, tem um comportamento que a gente tem que ter um equilíbrio, tem que sentar com eles. E é uma maneira interessante para as partes, porque essas manifestações, os jovens eles são muito diferentes, são ávidos para eventos e foge um pouquinho da nossa... nós não gravitamos muito nessa situação. Exatamente. A ordem pública... quem protege, a malha de proteção da sociedade nesse aspecto, tanto é o Ministério Público, quanto a Polícia Militar, Civil e outros segmentos. Mas eu tenho um respeito e um cuidado muito grande para nós falarmos sobre isso, sobre Luau, sobre Luinho. A juventude ela tem uma manifestação que a gente tem um cuidado muito grande. Eu entendo que eles vão se entenderem que a lua tem que ser um pouquinho mais baixo, quem sabe não tão mais ameno, vai agradar todo mundo. É uma matéria extremamente delicada, mas a gente vai ver se está dentro da nossa competência para que nós possamos, de uma forma ou de outra, dar uma resposta satisfatória para o nobre Edil. E nós também já fomos jovens também. Se nós fôssemos na nossa época, nós queríamos estar também, Marquinhos. Não, mas o senhor é jovem ainda, o senhor está na disposição. Esse dia mesmo o senhor estava em Cubatão, Campinas. Não, mas isso aí é tanto de carro, vai em qualquer lugar. Aqui, tem um projeto. Pois não. Boa noite, senhor presidente, à Câmara, a todos os vereadores, a todos participando e aos estudantes lá do Córrego Duro, né? São o futuro, né, de Córrego Duro, Campos Gerais, Minas, do Brasil, né, se Deus quiser. Pode contar com os vereadores aqui, com o Zé Pesudo. Eu sempre confiei nele, eu acho que pode contar com ele também, com o nosso vice-prefeito também. Eu acho que a gente puder nos ajudar, vocês lá do Córrego Duro, aos de Campos Gerais, aos da zona rural, né, irmão? No alcance nosso, né, irmão? Tiver no nosso alcance, nós vamos fazer, que vocês são o nosso futuro, né? Porque nós já estamos passando, agora na moda. É que nem ele falou, do som. Eu ligava o som mais alto quando era jovem. Meu pai vivia me enchendo o saco. Falou, e olha que não tinha essa qualidade hoje. Agora é a mesma coisa, eu cobro do meu filho lá. Você ligava alto. Não, é uma matéria delicada, né? Envolve ideia. Isso aí vai ser só o tempo para carmar eles, né? Mas se Deus quiser, esteja tudo certo. É, porque não foi o jovem que criou os problemas, não foi o jovem que inventou a guerra. Eu entendo que ele tem que tratar com muito carinho. Os jovens têm uma sapiência enorme, eles são muito bonitos. Você tem que ter um cuidado para tratar dessa questão. Mas nós vamos discutir isso com bastante eficácia, vamos discutir exaustivamente. Então, são parceiros nessa discussão. Outra coisa, eles estão mais do que é justo, né? Aceitar o negócio da compra do ônibus, porque há 2 anos atrás eu fui em Sorocaba comprar 3 ônibus para a prefeitura de Campos Gerais, fui convidado, e graças a Deus a gente comprou 3 ônibus e a gente deu o respaldo para o prefeito comprar, e são, graças a Deus, os ônibus estão aí, são ônibus ótimos, estão tem um no Córrego do Ouro e dois aqui. Assim, eu pergunto, porque você fica meio preocupado, né? Porque você dá ok, uma coisa que, né, você fala assim, se não. Só foi mais feliz que os dois. Né? Graças a Deus. É. É. Só completar, antes que eu esqueça. É, queria até parabenizar o vereador Marquinhos pelo trabalho, pelo que ele veio falando, sobre respeito do canil. Certo? E, então, já completando o que ele estava falando, do mandato passado, nós falamos muito a respeito desse canil. Então, eu acho que podia, assim, falar com, né, lá com o prefeito, o responsável, que, assim como a cidade vizinha de Três Pontas, o que acontece? O veterinário, ele faz a castração. Né, toda semana tem o dia de fazer a castração de graça. E é uma forma de não aumentar os cães da rua. Que, né, é uma coisa, uma coisa... Que judiação. É uma da certa. É uma maneira de amenizar a perpetuação, né? É. Fico muito triste com as pessoas que soltam um cachorro na rua, porque eu tenho dois lá, sempre vou para o campo, nós vamos juntos, porque é o maior amigo da gente, né? Fala que ele não abandona a gente. Ele não pode estar com hidrofobia. Né? É? Ele não pode estar com hidrofobia, né? Com raiva. Mas só com a velha de doente, o seu humano que tem a capacidade solta aí. Isso aí é... Então, esse dia eu ainda estava pensando, né, o Marquinhos estava falando, se tinha que ter um jeito de cadastrar tudo quanto é cachorro e pegar ele, se ver esse jeito, o chip da pessoa que soltar ele, deve ser multado. E responsabilizar, né? Muita, porque não tem jeito, né? A pessoa só fica com ele até 8, 9 anos, 10 anos, ele ficou velho, vai passando. É. Ô, Djalma e Aloysio e Lil. A situação do Córrego do Ouro, tratando... quero voltar na matéria dos estudantes. Nós vamos fazer um compromisso, nós não vamos... tem expediente legal? Tem, eles não ficam ávidos para pegar o retorno da Câmara no término do ano? É simples, velho. É só eles compensarem e deduzindo lá no término do ano. É coisa simples de resolver. É um expediente legal, nada ilegal. Né, Eduardo? Os valores das meninas são quantos? Qual é o valor? Mensal? É. Você fala do transporte do ônibus? R$3.500. 140. Não. Por ano, por mês é R$3.500 que o rapaz do ano falou para mim. Então não, eles compram a parte deles, nós cumprimos a nossa. Vamos fazer uma parceria. Então, ele estava. A prefeitura fazia um repasse de R$1.100, certo? Aí ele baixou, né, a passagem para os alunos. Então ele estava pagando um valor de 140 mensal. Cada aluno. São quantos? São 26 dias? Ah, 20 e poucos dias, né? É. 24 dias. É o ir e vir, né? Isso. É, tem que fazer essa. Eu entendo que tem que ser, tem que chegar no entendimento. Porque dá para resolver, dá para equacionar esse problema. Não tem nem dúvida que dá. Agora. Perfeito. Senhores vereadores, está na mesa dos senhores aí, de cada um dos senhores. Pois não. Senhor presidente, aquele dia que nós estávamos na reunião com o Carlos Alberto aqui, ainda cobrei do vice-prefeito que chamasse pelo concurso mais dois ou três motoristas. O João Carlos passou a lista do quadro de motoristas da prefeitura do Córrego do Ouro, falou, Lio, não podemos contratar mais nenhum. Eu com o presidente, o Glauco, né, fomos conversar com o Zé Eugênio, o prefeito. O Zé falou, pode ficar sossegado, porque nós vamos chamar assim. O João Carlos, frente ao Zé, ainda não estava de acordo de contratar esses funcionários, os motoristas. Aí teve um projeto aqui para chamar 5 motoristas para a educação. Os vereadores todos esperaram, teve a compreensão de esperar mais uma semana, e foi votado os 3 motoristas para o Córrego do Ouro. E, graças a Deus, já foi chamado esse motorista. Eu espero que o João Carlos tome providência no sábado e domingo, abra aquele mochilifado e atenda o nosso povo do Córrego do Ouro. Da meia-noite às 5, não tem plantão. Toda a vida no corredor teve plantão. Só hoje que não tem. Eu acho que o problema era motorista. Eu falei, João Carlos, eu estou cobrando, dando um suporte de motorista, que a hora que eu cobrar, você tem motorista para trabalhar. Então, hoje o quadro é bom, depende dele para atender o nosso povo do corredor. Perfeito. Senhor presidente, antes de entrar em outra pauta, outro assunto, eu queria deixar alguma coisa aqui para o senhor fazer um requerimento para a gente em caráter de urgência, que hoje um amigo meu me abordou lá no fórum e me disse que eu nem sabia disso, que tem um carro itinerante do governo do estado de Minas Gerais, acho que está até em Três Pontas, em Varginha, ele é responsável pelo controle de nascimento de animais. Ele vai na cidade, esse carro, tipo um ônibus, tipo aquele ônibus que veio prestar... Tipo dentista. Dentista, oftalmo, entendeu? Entendi. Então, pedir para o senhor prefeito fazer um requerimento urgente, urgentíssimo, para ver com que forma ele pede esse auxílio desse carro do governo de estado, que fica meses ou dias na cidade, fazendo castração de graça para a população. Perfeito. Tá joia? Tá, vamos fazer o requerimento. Presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que na reunião passada, o projeto de lei número 02/17 de 2016, que abre crédito suplementar da outra providência no valor de R$ 1.249.000, pedi que Vossa tirasse de pauta. Hoje, o senhor vai colocar ele em pauta para ser votado? Senhor vereador, foi o senhor mesmo que pediu para tirar de pauta. Exatamente. Entende? Agora, hoje, o senhor está pedindo para colocar. Sim. O que, que fez o senhor mudar de opinião em relação ao projeto? Amadureceu mais a ideia? Sim. Está certo. Senhor presidente, eu também peço, se puder, colocá-lo em pauta. Tá. O senhor vereador, agora, nós recebemos uma correspondência, é o líder do prefeito na Câmara, é o líder da bancada. O senhor vai ter condição de conduzir as matérias do prefeito vindo lá do gabinete para cá. Mas então eu vou te antecipar os dois, para dar resposta para os dois. O Eduardo Luiz Pereira Fubeto fez um pedido lá na contabilidade, isso foi no dia 6, não é? Aí, atendendo o pedido verbal do senhor vereador Luiz Eduardo Pereira Fubeto, estão enviando cópia do demonstrativo do numerário da tesouraria por saldo de contas bancárias e por fonte de recurso para instruir a votação do projeto de lei. Projeto número 02/17, de 16 de outubro, atenciosamente, Paulo Roberto Vilela Fernandes, secretário municipal de Alvinato. Tudo bem, eles mandaram isso para nós, mas eles mandaram no cair da tarde. Mandaram, e outra coisa, eu quero passar para os senhores, para cada um dos senhores vereadores, vai ficar aqui. Amanhã eu peço para os eventuários aqui da casa tirar a cópia e mandar. É uma matéria extremamente técnica. Eu, particularmente, estava ali observando aqui, é complicado de interpretar. Eu acho que o vereador Júnior aqui tem uma facilidade nessa matéria. Eu tenho dificuldade para ela, porque são rubrica de orçamento, conta bancária, numerário, título, percentuais, demonstrativo de movimento de numerário da tesouraria, fonte de recurso, 1/1/2016 a 31/12/2016. Então, quer dizer, não é uma matéria simplesinha, não. Não é uma matéria que você põe no plenário e vota. É uma matéria de R$ 1.294.000 de crédito suplementar que dá de encontro, colide com o próprio orçamento, que não tem um mês que foi, que não foi executado. Eu não estou entendendo. Até quero entender. A minha missão, igual o vereador Lázaro, esses dias, me fez observação, que você tem a obrigação de pôr a matéria e conduzir a matéria e pronto. Não, eu não deixo de ser vereador por isso, não. Então, eu estou vendo aqui a matéria. Qualquer um de vocês que está aqui no plenário, qualquer um, para começar, que ela tem 20 laudas. Eu vou deixar à vontade para vocês aí, e a hora que vocês estiverem bastante inteirados da matéria, nós sentamos e discutimos, essa matéria vai no plenário, qual que é o parecer de cada um de vocês. Cabe emenda, o regimento proporciona essa condição. Então, nós estamos com a matéria aqui. Ele mandou para nós, quer ver que dia foi isso? Ele mandou essa matéria. Ele disse, que dia que chegou aqui, Aurinho? Hoje à tarde. Chegou hoje à tarde. Sabe que data que está hoje? Está com a data do dia que foi o pedido. Não, eu fico por entender. Nós não temos má vontade de votar, não. Nós vamos votar a liderança do prefeito, que aí estabeleceu, que ele mandou, anunciando, mandou um ofício para nós, nomeando o Aloísio. A gente fica satisfeito de ter um líder na bancada. E um pedido seu também. Nós temos um respeito muito grande com Vossa Excelência e com os demais vereadores. Mas, dentro desse respeito, eu entendo que o senhor também vai entender a mesa diretora, como é que nós vamos votar uma matéria que chegou aqui hoje. Vou passar, eu quero passar para o Eduardo, quero passar para todos vocês, para vocês ficar à vontade nela, ler bastante. Se vocês acharem que devem votar, eu não vou interferir na matéria, na votação. Eu assumo esse compromisso com a sociedade, com o prefeito municipal também, José Eugênio da Silva, que nós não vamos interferir. Só que se ela empatar no plenário, eu já adianto que eu derroto. Fico suspenso o meu voto já, por eu antecipar qual que vai ser o meu procedimento. Senhor presidente, a gente fica triste aqui, que é que tem alguns requerimentos que nós fizemos que gasta 5 minutos para tirar a cópia, 5 minutos para fazer o ofício e encaminhar para cá, 10 minutos. Já está mais ou menos com 25 dias. E não chegou aqui. 5 minutos para tirar as cópias, para localizar e tirar as cópias. Entendeu? 5 minutos. E 5 minutos para poder fazer um ofício, quer dizer, 10 minutos. E, até hoje, não tiveram a preocupação de caminhar para cá. Quais são os requerimentos? Sobre os cargos nomeados, cargos de confiança, porque as pessoas perguntam para a gente quem é responsável por isso hoje? Uai, até dezembro do ano passado você sabia quem era. Agora, hoje você não sabe. A gente tem que saber. A gente tem que dar publicidade, mostrar para a população, para eles até saber quem cobrar, quem abordar, entendeu? E até agora não mandaram esse requerimento. Então, eu pedi uma relação da fila de espera da Secretaria de Saúde lá do SUS. São 3 folhas, 4 folhas. Quanto tempo gasta para tirar esse xerox? Já está com mais de 20 dias e não chegou. Então, tipo assim, é falta de respeito? É desinteresse? Ou o que está acontecendo? Hã? É verdade. Isso aí tem que ser observado, tem que ser mais respeitoso com o plenário. Aí você pega aquela relação de documento que a gente pediu em relação ao evento que vai ter no Parque de Exposição, Show do Tomate. Pediu cedo, na hora do almoço estava aí. Entendi. Então, saúde não é prioridade? Tem que usar as duas medidas, né? Não tem importância? Verdade. Então, é isso que a gente fica chateado. E tem gente de sobra para poder fazer esse serviço. Se não tivesse... Né? Então, eu estava falando, voltando, reiterando a minha colocação, a matéria é extremamente técnica. Técnica. Eu não estou preparado para votar nessa matéria. Mesmo sabendo os números, mesmo entendendo que o orçamento não deu tempo. Gente, tem um orçamento de 50 milhões, tem uma abertura de 20%, né? 20% que ele pode se aumentar por decreto, porque é sabido que o orçamento do município de Camberai, ele vai até setembro. A partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, o prefeito tem 20% para suplementar o orçamento por decreto. Como que ele pede uma suplementação de crédito no primeiro mês? Tudo bem, acho que tem que acertar algumas posições. Que posições que ele tem que acertar, que se esses recursos chegaram no dia 26, 24, 25, 26, inclusive virando o ano, poderia o prefeito anterior, por decreto, ter suplementado? E não fez. Então, quer dizer, estou trazendo o problema de lá para cá, mas nada que nós temos que não vão votar por isso, por aquilo. Só que a matéria está aqui, chegou hoje aqui, ó. Alguém de vocês já viu isso aqui? Não, está todo mundo. Não sabe que banco que foi depositado. Então, está à disposição na secretaria. Amanhã, eu determino que o senhor, que é o serventuário da casa, tire e passe para cada um dos senhores vereadores. Então, essa matéria, ela não vai à plenária, não vai ser votada hoje, e nós vamos discutir muito ainda essa matéria. Tem no plenário também uma matéria, pois não? Mas esse dinheiro aqui, esse crédito suplementar, ele é sobra, senhor presidente, né, do outro mandato. Não, é superávit. Você vê o tanto que o município é saudável, a saúde financeira do município vai bem. Falar que não fez, que não atendeu esse ou aquele, pode ir, é onda. Está aqui provado, então, superávit. Pode ser voltado algum dinheiro, prestação de conta do governo. Não, é verdade. O vereador. Então, eu peço, assim, para o senhor, também, que ponha ele, que ó, o povo analisa ele, então, esse documento, e ele possa ser votado na próxima, para não ter, chegar um... Por que você não consulta o plenário? Teve o... Ele não tem pauta para votação. Ele não está aqui hoje, não. E nós estamos salientando, narrando sobre ele, porque o vereador Marcos Novaes abordou o tema. Aí a gente não pode furtar do tema. A gente gosta de parlamentar, né? Teve o repatriamento de quase 1 milhão de reais dinheiro do exterior que veio, foi distribuído dos municípios e que chegou nos apagar das luzes. E não está aí. Pois é, mas foi tanto, mas dava tempo de suplementar para o decreto, não. Sim. Pois é, mas aí não veio. Entendi. Foi no apagar das luzes. É. O repatriamento. É um valor alto. E que não foi gasto totalmente no final do ano. 1.294.000. Entendeu? Então. Vamos estudando. Tem outra matéria que está no plenário, uma matéria de extrema relevância. Eu vi uma justificativa aqui, até engraçada. Senhor presidente. Desculpa. Pois não. Deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça. Hoje, uma pessoa me abordou eu ali, da Moda Marquinhos, me abordou eu na rua e me falou para mim que estava tendo um problema lá no antigo PAN. No antigo PAN. Que lá já estava fechado e que o PAN estava usando a água do município, da prefeitura. Aí eu peguei e fiquei meio até indignado com isso. Aí eu desloquei e fui até lá. Quando cheguei lá no laboratório Imaculada Conceição, eles estão usando a água do PAN, que veio ligado do PAN, que é do município, eles estão usando lá. Isso se viu agora, isso deve estar muito tempo usando essa água, né? Então, eu quero que o senhor tome providência, passe para pôr em pauta para mim, se puder, para pedir para o secretário de obra dá um jeito de ir lá amanhã corrigir isso para nós, imediatamente. Ah, perfeito. Quer dizer que a água do PAN está sendo jorrada lá sem mais nem menos? No laboratório. No laboratório Imaculada Conceição. Não tem nada a ver, que é a água que passava pelo PAN velho. Então, eles não desligaram e estão usando a água até hoje. Agora, que lá é de particular, né? Não é da prefeitura, não é de nada, né? Então, a ligação é do município? É, a ligação é do município. Se está o município e o hospital apertado, igual está todo mundo falando, vamos dar um jeito de ver se veda um pouquinho, né? Senão nós não aguentamos. É, isso é da competência do prefeito. O senhor fiscalizou, o senhor fez muito bem. Isso. Aliás, o senhor lá vai desenvolvendo um trabalho de fiscalização muito grande, muito relevante. Eu acho que o senhor continuar nesse viés, nessa linha. É o que nós temos que seguir, nós temos que serrar a fileira com o senhor. A fiscalização, o senhor está sendo duro. É remédio amargo, mas é o remédio, né? Se nós não valeu o que nós ganhamos, nós podemos largar a mão. Então, nós estamos ganhando bem, vamos fiscalizar bem. Vamos correr atrás, vamos trabalhar, porque tem muitas coisas de errado. Porque se nós fizermos errado aqui, você pode saber que a sociedade, a população vai cobrar de nós. Então, nós temos que correr atrás e bater em cima, porque agora, se lá fosse algum órgão do município, tudo bem, mas que lá é particular. Então, agora ficou usando uma coisa que é nossa, né? Que é de todo mundo. Ah, não, a ligação é da prefeitura? É do município, é da prefeitura que está ligado lá. Então, eu peço ao senhor imediatamente, amanhã, pedir para ele, até inclusive, eu chamei o eletricista, o encanador, que é o Elielso Bichara, para ele me acompanhar, para ele me esclarecer lá certinho. Ele foi comigo lá, prestou o serviço certinho e falou, constatou que tá ligado e eu fiquei do lado olhando, fechei o registro, acabou a água lá, tem água, está caindo a água lá direto da caixa do hospital. Da caixa do hospital está indo direto para lá, porque do hospital que mantém lá é o posto artesiano. E agora, o que está ligado lá no laboratório é a água que está ligada no cavalete da água da prefeitura. Ah, mas então o senhor foi lá e fechou a água? Está tudo certo. Justiça com as próprias mãos. Lógico. Ah, ué, tá. Aqui, você vê e olha certinho para você comprovar. Aqui, porque o outro falou, deixou de falar, não adianta. Não, está certo. É, senhor vereador, o senhor tem legitimidade para notificar o prefeito, viu? O senhor exercendo com eficácia. Qualquer vereador pode notificar o prefeito. Não precisa ser via mesa diretora, não. O senhor pode diretamente abordar o prefeito, mandar, pode notificar, pode mandar o requerimento. Não precisa nem passar pela mesa diretora. Mas, a gente está percebendo o interesse público que ele aflora, a gente sensibiliza também. O pessoal aqui do Congerê Notícia, eu não sei se você está por dentro, algum vereador está por dentro, estão perguntando assim se vai ter carnaval em Cogodouro e Campos Gerais. Se vai ter, se já está algum vereador, já está por dentro, se o prefeito já comunicou alguma coisa. Como que vai ser esse evento, né? Como é que vai ser esse evento? Isso. Esse evento é milenar, você sabe disso, né? Eu se tiver no Coco do Ouro, eu vou pôr o meu bloco na rua. Eu gostei do Coco do Ouro, da festa que teve lá. O carnaval do Coco do Ouro já é meio antecipado. Nós estamos lá, pode ter certeza absoluta que eu, Eduardo, quer convidar o Marquinhos, quer convidar o plenário de modo geral. Lá nós não vamos ser perro, não, nós vamos ser fulião mesmo, viu? Então eu queria que você. Tenho certeza absoluta disso. A semana que vem já passar a sua posição para a gente. Tá. Né, aqui, porque nós temos lá no Coco do Ouro mesmo, tem lá no. A gente fala o Porto, que fica de cara de fama. Então, o carnaval ele é realizado lá, de Coco do Ouro. Sempre fica lá durante o dia e à noite fica dentro da Coco do Ouro mesmo. Não, pode ter certeza disso. É. Nós vamos saber. Então, a gente precisa de um apoio que a Secretaria de Educação e Cultura, eu com certeza deve fazer aqui, deve fazer lá também. Não é verdade? Porque o sol que brilha aqui, brilha lá também, não tem outra justificativa. E a questão do carnaval aqui também, a gente quer saber, né? O senhor presidente, respondendo a pergunta do vereador amigo Djalma, tem um secretário, o nosso amigo de Jean, se você pudesse ir do carnaval, ele podia dar alguma explicação para a gente, que às vezes você está a par de alguma coisa, né, Jean? Carnaval, você não... Pode, esteja à vontade. Ah, não, é pretensão de passar uma subvenção, né? Que ela passa por aqui. Mas é contenção... Tem o secretário, mas por contenção de despesa, né? É uma pretensão, né? Que eu não sei, não. Tem que estar arrochado, né? Tem que passar por aqui. Ué. Lá para o Cocodoro, senhor presidente. Não, nós vamos... Djalma, então o negócio está bom, senhor. Mas aquele carnavalzão, cá, aquele duas. Festão, não, é difícil esse ano, né? Então nenhum. Só que, senhor presidente, casa precisa da, casa da crise, né? Precisa de um laudo. Casa da crise. Esse laudo não é de um dia para o outro. Você gasta vários dias. É verdade. Qualquer evento que pôr no porto lá depende do laudo do Corpo Bombeiro, não é? Quer cumprimentar carnaval, a família, dia 20, tá aí também. Dia 18, não há razão mais nada. Perfeitamente. Seja vontade. Uma boa noite, senhor presidente, o secretário, boa noite, demais vereador e todo mundo presente aí, viu? A minha filha está ali, com o meu genro, tá? Todos sejam bem-vindos. E quero falar a respeito do tá comentando o ônibus aí. Via de comprar um ônibus usado, por que, que não compra um ônibus novo para as crianças terem mais tranquilidade, né? Mais segurança. E outra coisa também, para sair daqui em Campina para comprar um ônibus velho, usado, ou velho, não sei o que seja, que eu não vi. Acho que não precisava ir lá, não. Aqui tem muito por aqui, viu? Para aqui mesmo comprava. E a questão do. E o pessoal vem clamando que ali no Coreto tem uns cachorros que ficam ali, estão avançando no pessoal, entendeu? Que ali se encontra, passa por ali durante o dia, e tem uns cachorros ali atacando o pessoal. Aí queria ver com a pessoa responsável para tomar a providência na questão disso. E o povo também está cobrando o médico lá na policlínica, que está faltando médico lá. Pediu um pediatra lá no PSF, entendeu? Não tem também. O pessoal está cobrando. Eu espero que o prefeito venha tomar providência a respeito disso, né? Que na área da saúde é uma coisa que nós temos que analisar com mais atenção, com mais carinho, né? E, então, eu pedi para ele que ele possa tomar providência, ver o que pode ser feito. E a questão das barredeiras de rua também, me clamou esses dias, que fica doente e não tem... Fica doente, se falhar, é descontado no salário, você entendeu? Não consegue pegar o... Como é que fala? Não consegue pegar atestado médico, você entendeu? Ah, então, isso eu acho uma injustiça. Se tiver doente mesmo, o que tem que dar atestado pelo menos para um dia? Se falhar, tem que trabalhar doente. Se falhar, é descontado. Desconta dois, né? Eu achava que o prefeito, ou ver quem que é o responsável, analisava isso aí com mais atenção, né? E é isso aí. Muito obrigado. Muito bem. Continua, permanece franqueada a palavra? Eu tinha pedido a palavra. Ah, tá. As meninas? Você pediu? Tá. As meninas querem falar? Ah, então tá ótimo. Foi distribuído um projeto, é uma emenda à lei orgânica. Essa parte já é lei fiscalizar. Foi o que o Isaías, com o Murilo, fez. E quando eles foram até Campinas, fiscalizar foi o ato que ele fez do desperdício de água. É o que a comissão tem feito, como o Júnior tem feito a respeito da festa do tomate, né? Festa do tomate. É festa com tomate, né? Festa do tomate com a minha. É festa vai do tomate ou com tomate? É, tá. É uma festa interessantíssima. Aqui, agora o projeto de lei está distribuído aí. É uma emenda à lei orgânica. O Poder Legislativo de Camberá, nesse ato representado por seus representantes, conforme o artigo 49 da Lei Orgânica, aprova o seguinte proposta de emenda à Lei Orgânica. 01/2017, que acrescenta ao parágrafo ao artigo 238 e dá outras providências. Isso é fundamental, é uma preocupação muito grande que o município e que os vereadores têm com a autarquia, que é a Previdência. A Previdência que cuida dos interesses dos servidores ativos e inativos. Com certeza absoluta que os vereadores teve essa sensibilidade, uma vez que se não tivesse tomado essa iniciativa, com certeza a Previdência do município de Camberais iria ou asfixiar. Então, o que, que acontece? Essa emenda aqui ó, tem o seguinte parágrafo. Fica acrescentado ao artigo 238 da Lei Orgânica do município de Camberais o seguinte parágrafo. Artigo 21. Fica vetado o parcelamento, isso é duro, hein? Mas é a lei. Fica vetado o parcelamento da dívida reconhecida pelo município junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Legais, sendo o recolhimento do saldo devedor da parte patrimonial e dos respectivos contribuintes obrigatório em uma só parcela logo após o seu recolhimento na folha. A presente proposta à lei orgânica entrará em vigor na data da sua publicação, revogando todos os dispositivos contrários. Aqui, talvez, são poucas pessoas que conhecem, Previdência é uma matéria de alta complexidade, mas os vereadores têm conversado conosco todo dia, que entende. O que acontece? O município desconta do servidor a parte do servidor e a parte patronal, e não recolhe. E todo ano, segue verde, entra prefeito, sai prefeito, eles mandam o parcelamento para cá. Praticamente, se não tiver o referendo deste plenário da Câmara, esse procedimento é lesivo e é criminoso, que caracteriza improbidade administrativa. Então, resolveu os demais vereadores, essa emenda ela vai no plenário, quando a emenda é lei orgânica, ela precisa de, no mínimo, por requerimento, de 3 ou 4 vereadores. Ela vai no plenário com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores, com 2/3. Então, o que, que acontece? Se o prefeito vetar, naturalmente, quando ela voltar aqui, nós vamos derrubar o veto. Fica vetado, proibido o parcelamento da dívida da Gaspec. A partir desse projeto. Esse projeto está em lei, está no plenário. Alguém que vocês que queira manifestar, falar sobre ele, vamos discutir o momento exato, para que ninguém tome conhecimento, fala que não sabia do projeto. E nós vamos dar o máximo de publicidade, porque são quase 400 mil mensal que eles deixam de recolher para a Gaspec. Eles recolhem do servidor, recolhem a parte patronal, recolhem a parte dos contribuintes e não canaliza para a Gaspec, proporcionando assim na Gaspec até ela torna debilitada. Se nós comparássemos como um ser humano, naturalmente ela estaria anêmica. Então, o que, que acontece? Cabe aos vereadores, e aqui é uma matéria que está no plenário, vocês receberem em mãos aí, cada um dos senhores, e nós vamos, essa matéria é obrigado a votar com interstício regimental. O que é interstício regimental? É prazo regimental. Interstício regimental, uma distância de uma votação com a outra, até para que o próprio vereador amadureça mais até ter votado na primeira, para ele votar a segunda. São matérias que podem ser votadas em 3 vezes. Primeira, segunda e terceira do projeto, e assim também nos pareceres, senhores que já presidir essa casa, e os senhores que têm vários mandatos sabem como é que é a conduta. Essa matéria, se ela não tiver um espaço, um regimental, ela perde o valor, ela não pode ter valor. Nós vamos votar a primeira do projeto, hoje. Eu entendo que, entendo não, é obrigatório nosso, é por lei. Nós não vamos votar daqui 10 dias, porque nós queremos, não. Porque, por mim, votarei com dispensa de interdição regimental. Mas, se nós tomarmos esse procedimento, a matéria, por si só, ela é nula de direito. Então, senhor, a matéria está aqui, sem alguém quiser salientar, alguém quiser falar, discutir, o momento é exato. Senhor presidente, eu acho essa emenda de extrema importância, uma vez porque, se a gente não acudir enquanto é tempo, a Previdência Nacional está entrando em colapso. Com certeza, nós que trabalhamos nos mesmos moldes, corre-se grande risco de entrar também. Então, o que está acontecendo? Faz parcelamento, desconto no FPM. Faz parcelamento, desconto no FPM. Agora mesmo, o Fundo de Participação do município não vai ter. Aí você vai sanar as despesas, os gastos do município com o quê? A cidade vai ficar sem manutenção, certo? O investimento na educação e na saúde, que é um valor significante da arrecadação, não vai ter como investir, e aí? E outra coisa, senhor presidente, tem uma lei, acontece um fato, te chama a atenção, e você passa a pesquisar, a se interagir mais. A questão da cessão dos espaços públicos. Essa cessão, ela tem que passar pela casa, ela tem que ser referendada pelos vereadores, tem que ser através de lei. Porque essa lei que concede o espaço público, no caso do Parque Exposição, ela cede à pessoa física faz uso, se tiver algum problema, algum pepino lá, acaba sobrando para o município. Ah, perfeito. Essa é aquela matéria que nós estávamos falando, isso. Espaço. Perfeito. Então, é outra matéria que eu acho de extrema importância, vereadores, que seja debatida, votada e regularizado para o nosso município. Nós vamos também mandar para o plenário essa matéria, com certeza. Nós vivemos a experiência, foi feito 4 anos agora, da Boate Kiss, lá em Santa Maria, 290 pessoas presas. O que acontece? Não, 290 pessoas presas mesmo, foram os que morreram. Os responsáveis até agora, está tudo solto. As famílias estão lá penalizadas. Se tivesse tomado providência antes, não tinha acontecido isso, não. Então, acho que nós temos que fazer alguma coisa. Surgiu a dificuldade, surgiu a imparcialidade, nós temos que trabalhar em cima. Entendeu? É um espaço público. É para conceder para uma entidade, Vila Vida, Vila Vicentina, sem fins lucrativos, passa pela casa, aprova. Não. É um particular, é uma pessoa física, é uma empresa, vamos fazer um estudo de segurança para poder conceder. Perfeito. Então, senhor presidente, um minuto só. Pois não. O senhor não achava interessante a gente fazer uma consulta, ou através de convocação, ou através de mídia, aos funcionários da Caspeg, esses que são os legítimos possuidores dos direitos, para a gente fazer uma prévia? Senhor vereador, nós temos, o senhor tem, eu tenho, nós temos uma procuração da sociedade de modo geral. E essa matéria só interessa ao segurado da Caspeg. Ela não interessa a ninguém mais. É eles que vão ficar a ver navio se amanhã a Caspeg asfixiar. Só para concluir, senhor vereador, essa matéria está indo no plenário com a minha assinatura, Glauco Rabelo, Sidney Novaes Campos, Murilo Antônio Pereira, Marcos Novaes, Eduardo Luiz Pereira Furbeta, Rômulo do Nascimento Júnior, Djalma Santos Pereira e Aloysio Pereira. Nós estamos votando uma matéria que já tem a maioria absoluta aqui. Eu estou pondo no plenário é para que vocês referendem a mesma. É uma matéria que ela pode ser discutida em segunda e em terceira, não tem dúvida, mas é a matéria distribuída, é uma matéria que nós estamos protegendo o segurado da Caspeg. Então, não tem muita justificativa. Eu até não posso pedir a vocês. A matéria está no plenário e ela vai em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Só um minuto. Considero aprovada a matéria por 10 a 0. Eu acabei de falar, eu leio a matéria e perguntei. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. A matéria, em primeira, primeira votação, houve 10, eu não voto porque eu sou o presidente. Se ela tivesse tido 5, aí nós, naturalmente. Mas ela vai em segunda, ela pode ir em segunda, pode ir em terceira. Se ela perder a segunda, naturalmente, que vai ir para a terceira. E aí tem. Mas a matéria foi votada abertamente aqui por vocês, todos ouviram, transparente. Que a matéria foi votada agora, acabou de ser votada, com assinatura de 10 requerentes. 9, 8 requerentes. Senhor presidente. E eu acabei de falar, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E vocês permaneceram, a matéria foi votada e aprovada. Tem uma outra, né? Agora qualquer outra? Senhor presidente, perfeito. Deixa eu falar um pouquinho. Mas você não acha justo, né, convidar o prefeito e os povos da Caspé para fazer uma reunião, porque nós não sabemos a capacidade da prefeitura, se ela tem condição. Não adianta nada nós querer enforcar ela e falar que ela não tiver condição de pagar. Mas, senhor Luiz, com muito cuidado que eu tenho com a sua pessoa, eu tenho um respeito muito grande, mas o senhor acabou de votar na matéria. Não, eu sei, não tem problema, mas... A gente já achava mais justo trazer o prefeito. Não, tem a segunda do projeto, porque esse projeto não pode ser com interstício regimental, porque senão nós não damos a oportunidade do contraditório. Chegar e querer apertar a prefeitura não tiver condição de. Não, não. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado. Nós temos um cuidado muito grande com a autarquia, porque durante os 20 anos eu também dou a mão à palmatória. Porque quando eu estive vereador em 2001 e 2004, eu votei num parcelamento também, de forma equivocada, porque eu era debutante na vida pública. Eu estava em lua de mel com aquele mandato, tanto é que eu não fui muito feliz e eu demorei a voltar. Mas ao longo desse tempo, depois de exaustiva disputa, exaustiva indas e vindas às urnas, eu entendi que hoje nós tínhamos condição de votar essa matéria. Mas o seu pedido a gente vai relevar, sim. Ela vai no plenário, na segunda, daqui 10 dias, consta em ata direitinho, para que possa ser votado. O que é que acontece? A preocupação seu é válida. O senhor está desenvolvendo um papel de liderança de primeira magnitude, viu, senhor? Eu não sabia que o senhor caladinho, assim, com esse jeito pacato, tinha essa liderança, não. Mas nós vamos votar, sim, na segunda, ter a oportunidade de contraditório. Senhor presidente, eu entendi mais ou menos... Vamos votar, votamos bem, eu acho também é justa a sua justificativa, só que eu quero dar mais publicidade. Não, a publicidade, nós já vamos... essa menina está dando publicidade, as matérias vão... Olha que tanto de gente aqui. Nós temos alguns servidores públicos aqui. Os servidores públicos estão aqui, ui. Aqui está cheio de servidor público. Nós não votamos na calada da noite. Agora hoje... Naturalmente, que é menos 400. Hoje, senhor presidente, o município está em dia com a Previcam hoje. Vai estar, mas eles estão preparando um outro parcelamento. Como é que eles vão pagar agora? Os meios mesmo tem que pagar. Pois é, hoje ele está em dia, certo? Né? Agora, se não cuidar, mas tá ficando louco, vai deixar de pagar 4, 5 meses, 6 meses, aí depois vem o parcelamento. Aqui, o senhor, vou dar um exemplo. O Paulinho está lá no... O senhor é segurado da Previdência, não é? É só para mim, já votamos a matéria, mas qual que é a sua visão em relação a isso? Seu, só para... Nós já votamos. Para a gente discutir. Só... Fica um pouquinho de pé. Já vim aqui, pode vir. Até não estou dando para ver o senhor muito, não, por causa da cor da camisa. Desculpa, porque eu vou pedir aos senhores vereadores. Ah, mas o senhor tem... O senhor... Não, muito bem. Aqui. Mas o senhor tem uma entonação muito boa, vai dar para... É. Um pouquinho não, o senhor entende muito, só detectou que... É verdade. O senhor não vai receber mais. E isso, nós estamos preservando os seus direitos. E assim de toda a categoria. Eu tenho uma preocupação muito grande com os servidores, muito grande. Meu pai foi servidor, a mamãe que é segurada hoje da autarquia. Não é que eu não estou legislando em causa própria, porque quando se põe para o plenário votar, você deixa de legislar em causa própria. Então, eu queria só uma parte sua, porque eu sou um dos representantes. E nós vamos dar o máximo de publicidade. Tem o contraditório na segunda votação. Eu fico agradecido da sua participação. Então, mas eu sou... Então o senhor é contra o parcelamento? Não, é a favor. Ele é contra. Contra o parcelamento. Contra o parcelamento. Certinho. Aqui tem um comentário feito aqui, você quer ver? Eu vou até dar uma lida para os senhores aqui, ó. Justificativo. Uma conquista do Estado Democrático do Direito e o contraditório legislativo, oportunizando ao vereador recorrer das decisões, porventura existentes, de proposições passivas de maior apreciação pelo plenário dessa casa. Então, nós apreciamos. A legitimidade da presente proposição se justifica pelo abuso do Executivo, em relação ao interminável parcelamento junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Público do Município. Eduardo, a proposição, ora proposta, vem respaldar a eficácia dos trabalhos do Poder Legislativo em uma comunhão de esforços para evitar injustiça na tramitação que merece maior discussão. Diante dessa argumentação, solicitamos aos nossos pares a aprovação desta matéria, que será de 2/3 com o interstício da Casa. Dr. João Gessiel Pereira, notória especialidade em direito público, privado, administrativo e previdenciário. Então, o que é? Nós colocamos a matéria, nós não colocamos matéria do dia que a gente quer, não. Aqui, sabido, as pessoas que frequentam essa casa, sabem que nós chegamos cedo aqui, nós estamos aqui até agora, E todas as matérias, tudo que passou por aqui, é de interesse da sociedade. É de interesse de cada um dos senhores que estão aí. Aqui discutiu o problema da educação, o problema de cunho cultural do carnaval. Nós discutimos o exercício da fiscalização. Enfim, nós discutimos tudo exaustivamente. São 9h15. Nós estamos discutindo 2 horas em plenário. Isso é bom, nós não podemos simplesmente chegar aqui e colocar as matérias em pauta sem discutir, sem dar direito de participação. O senhor participou, aqueles que desejam participar, participem, os vereadores também. O vereador Aloysio, que vem agora na liderança do prefeito, também discutiu, questionou, e nós vamos discutindo dessa forma a matéria. Outra matéria que tem... Tem a matéria dos estudantes, né? Vem daqui. Senhor presidente. Oi, senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só pode, não deve, pode, esteja à vontade. Por que que não está citando aqui, como vereador nessa matéria aqui, eu, o Lázaro e o Teia? Qual matéria? Nessa que nós acabamos de votar. É porque essa matéria, ela é iniciativa nossa. Foi de você. Então quer dizer que nessa matéria que nós não somos vereador, não. Não, você não entendeu. A matéria, o senhor, qualquer matéria, o senhor pode. A iniciativa desse projeto não é sua. Não é do Lázaro, não é dele. Essa iniciativa foi nossa, esse bloco. Então, livre, o senhor pode. Então, as matérias que vai, se for só os 8 que estiver fazendo, não precisa de nós. Não, você não entendeu. É entendi, proposição. Sim, eu não sou leigo. Aqui, não, ó. Está aqui, está no papel aqui, escrevinado. Mas então você podia ter posto aqui. Isaías Charo, vereador Lázaro, e pelo menos que nós não votassem. Mas a gente nasceu na obra, velho. Uai, mas. Isso cabe a nós, velho. Mas então não precisa nós votar. Quando for não, só o partido. Pode assinar ainda, dá tempo, hein? Você entendeu? Tem mais 2 matérias. Não, mas aqui não, é aqui, ó. Cita, mostra para mim. Não, senhor vereador, eu quero ser o máximo elegante com o senhor. Lógico, eu tenho percebido como eu tô sendo. Eu tenho percebido que o senhor tem. O vereador é livre. Os 8 vereadores tomou a iniciativa de propor. Não é obrigatório que os outros. Mas eu acho que não seria, pelo menos, uma gentileza sua, uma audácia sua, pôr pelo menos nosso nome aqui? Não. Ou seria uma discriminação, pelo menos? Você não acha que é ruim? Não, isso é iniciativa de qualquer um, é livre. Pois isso então. É, o então vereador tá certo. Sabe, isso aí é qualquer um. Isso aí... Pois é, mas eu acho que precisava ter um respeitinho com nós. Não, isso não. Como você tá nós respeito vocês não. Cada vez. O direito de dizer. O meu direito de vereador é meu, o dele é dele, Cada um tem seu direito, é. O senhor não pode nos obrigar a participar de uma matéria que é de origem nossa. Certo, mas como que você me obriga a votar nela? Não, não obriga não, hein? O senhor é obrigado a votar, né? Não, hein? Eu votei, por não. Como mas é que eu não votei? Estava 10 a 0? Como mas, é que mas, eu votei? Mas eu perguntei, quem estiver de acordo, permaneça como está. O senhor permaneceu, hein? Não, eu acho que o senhor devia respeitar nós um pouquinho, sim. Estou com todo respeito, com respeito, senhor. Não, você está aí para fazer o seu serviço certinho. Não, não, o senhor está confundindo. Não estou, não. Tá, lógico. Lógico que não. A iniciativa não foi sua, não foi do... Lógico, então, se eu tiver uma iniciativa de um projeto meu aqui, eu vou querer assinar sozinho? Não, nós aqui nós somos 11, não, nós não somos 8 só, não, não nós somos 11. Não, mas isso não, a cada vamos vereador... fazer certinho. Não. O senhor me permite, não é disposta alguma, não quer ser deselegante, de jeito nenhum, nem é pretensão minha. O vereador, ele é livre. Você não pode impor em matéria de nenhum vereador. Até porque, só para concluir, eu franquei a palavra agora mesmo. Todo vereador é livre, é de iniciativa. Você não é obrigado a compor com ninguém, não. Até porque o senhor não pode interpelar iniciativa dos outros vereadores, que é até passivo das sanções. Não pode, não. O senhor não pode interpelar os vereadores. Isso é exercício da vereança. Assim como nós não podemos interpelá-lo também. E cabe a mim conduzir os trabalhos, cabe a mim aplicar o regimento interno, e os autores da proposta foram os 8, não foram os senhores. É isso que eu estou falando. Se o senhor fizer um projeto de lei de iniciativa sua e conseguir que os outros apoiem e venham ser rafineiro com o senhor, também não podemos interpelar de jeito nenhum. O vereador presidente, que o senhor também faz parte, tem conduzido no bloco da oposição, explica a iniciativa como funciona. Boa noite a todos, gente. Eu não estou muito legal hoje não, porque perdi um primo hoje aí, está sendo enterrado em São Paulo agora, minha mãe não está bem, então hoje a gente fica não. Um pouco a retaguarda aqui, que a gente não está legal. Mas a matéria aqui, senhor presidente, está certo, sim. Explica para ele. Expliquei para o não tem isso, não. A bancada montou, não tem problema. Se o senhor propor também, nós, não é? Lógico. Né? Ninguém pode interferir, não. Eu disse para o vereador Zaire. Porque é lesivo e. Então, não há problema. Outras... Por isso, não. Por isso, não há problema da matéria. Eu acabei de falar para o vereador Isaías aqui. Tá? Muito obrigado por o senhor mediar esse embate. Mas o embate é saudável. Inclusive junto com a bancada, com o Nicodemos, que fazia parte do PT, o meu amigo aqui está o Romulo Nascimento Júnior, que estava junto com a gente, o Aloysio Pereira, Djalma, o Paulo Pereira aqui, sempre foi contra o parcelamento da dívida prejudicada, que um dia tinha que parar. Então, a gente está mais ou menos por dentro da situação. Estão falando, a gente sabe que a situação do atual prefeito hoje, que não tem nada a ver com a conjuntura, que também votou o parcelamento, a situação da prefeitura vai complicar muito com o projeto. Agora tem um detalhe, alertando, senhor vereador Isaías, por favor. O senhor faz parte, é membro, presidente, o senhor que é o presidente da comissão de viação, não é? Justo. Eu parecia ser o que o senhor vai dar, ué. O senhor tem mais duas sessões. Tanto é que é assegurado o exercício da edilidade da vereança, o senhor tem um parecer para dar aí, ó. O senhor tem 10 dias. Tá? É. Talvez, assim, o senhor ainda não esteja familiarizado com o trâmite da matéria, mas isso é natural. Nós vamos atendendo, vai chegando no lugar. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando por motivo de você... Não pôr o nosso nome aqui. Não, mas isso não é só pôr, não. Isso é iniciativa. Isso é consultado. Isso aqui discutido exaustivamente. Eu já entendi, é certinho. Entendeu? Entendi. O senhor gostaria de participar dessa matéria? Está aí, ó, aberta, aparecer da aviação. Como? Eu já vou dizer que eu já até botei. Não, nessa. Tudo bem. Mas eu entendi. Isso é boa vontade, até. Beleza. Eu entendo, faço as minhas reparações com o senhor também. Mas... Fica observado que o vereador é livre para vereiar. Livre. Livre, livre, livre. Eu não interpelo iniciativa de nenhum dos senhores vereadores e faço uma advertência aos senhores vereadores. Não aceito, não admito, não concordo e cobro piamente o que for ter que ser feito para defender o direito de cada vereador. O direito assegurado do senhor, de qualquer um. Eu defendo o interesse de qualquer um, indiferente de qualquer bancada. Não admito, não permito interpelação de qualquer que seja vereador, qualquer que seja bancada, qualquer segmento, nas decisões de nenhum dos senhores edis. Mas, muito obrigado. Está aberta, o senhor está comparecendo na aviação de obras públicas, assim como os demais. O senhor vereador Lázaro, esse caráter que o senhor mediano é importante, provoca uma certa harmonia no plenário, isso é relevante. E quero dizer aos senhores que nós temos um grande respeito com o exercício da sua edilidade, assim como com o senhor Isaías, o senhor Arimateia. É, A gente entende que, no afã de vereiar, que no afã de participar, às vezes a gente comete equívocos. Ah, agora nós temos uma matéria importante também, que é a matéria... vereador? Olha aqui, essa matéria é uma matéria importante. Essa matéria, o município celebra um convênio com a Unidade Federal de Minas Gerais. Fica o Poder Executivo, com base no artigo 20 do inciso 2 da Lei Orgânica do Município, autorizando a firmar convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, para realizar ação de estágio curricular, internato de saúde coletiva, alunos do curso de graduação de medicina, tem por objetivo a utilização de rede de serviço de saúde do município de Camberai, vinculada ao Sistema Único de Saúde. Ali, ó, agora vocês veem, ó, nós vamos fazer, eu tenho certeza que vocês vão votar. Não tem ninguém contra ninguém, ó, agora vem do lado de lá, e nós vamos votar. Faz parte integrante do convênio, plano de trabalho e termo de compromisso para a realização do estágio curricular. Repassar mensalmente até o dia 1º de cada mês, em curso mediante a ordem de pagamento ou depósito online, Até o décimo dia, senhor presidente. Até o décimo dia, desculpa, muito bem. Até o décimo dia, recurso equivalente no valor de R$ 2.800. Então, o estudante de medicina, por uma época dele, eu tenho um menino que faz medicina também, que eles fazem o internato. Então, está vindo da Universidade Federal de Minas Gerais para cá, os alunos que estão fazendo o internato e faz convênio com o município. Eu entendo que é justo, justíssimo e sensibilidade enorme do prefeito, e nós vamos, peço a vocês, nessa matéria, se o senhor me permite, eu peço também a participação, que vocês sejam mais sensíveis em relação a ela. Parágrafo único, o termo de convênio especificará de forma minuciosa as responsabilidades e atribuição das partes envolvidas. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo a 1/1/2017. Com certeza eles já estão trabalhando e eles têm que receber ajuda de custo. Gente, sei lá de Belo Horizonte, vem para cá para trabalhar e não vai receber nada, fica custoso. E até porque atende o segmento da saúde aqui. Está fortalecendo a saúde. Está fortalecendo a saúde. É investimento na saúde e nós somos parceiros nisso. O projeto está com vocês aí, né? Nós vamos votar esse projeto aí, ó, com interstício regimental. Esse nós vamos votar com interstício regimental, porque o prefeito tem pressa. Então, vocês podem ter certeza que mantém um equilíbrio nas votações. Vota para lá, vota para cá. Se bem que nós só votamos para lá, né? Nós vamos... Projeto de lei de número 06/2017 foi o projeto que eu acabei de ler. Foi o projeto que eu acabei de ler que estabelece uma parceria, estou sendo claro, que estabelece uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o município de Camberais. Aqueles que estiverem de acordo... permaneça como estão. Considera aprovada essa matéria. Essa matéria, não, essa matéria já vai... Já, amanhã nós já remetemos. Vai para as... Ah, os pareceres, Aurinho. Vocês aqui, pediu aos vereadores que aguardem um pouquinho o tempo da sessão, para que nós possamos... para assinar os pareceres, para que nós possamos remeter isso imediatamente, via jato, no mais rápido possível, lá para o Poder Executivo, para que eles possam efetuar o pagamento dos médicos, dos estagiários, dos internatos, os que estão trabalhando aqui na saúde. Fala um pouquinho. Senhor presidente, se for semana que vem for fazer essa reunião itinerante lá no Coagudouro, eu queria pedir, em nome dos três vereadores, que eu estive com o secretário de gabinete, com o Xandinha, semana passada, e o projeto de lei da Praça da Matriz está pronto. Fazer uma indicação para o senhor prefeito para que mandasse esse projeto para que nós votássemos em Coagudouro. Acho que ia ser muito importante para nós do distrito. Concorda? O projeto já está pronto lá na prefeitura, eu vi lá. Vocês concordam, Luiz? O senhor concorda? Então, tudo bem, eu acho que vai ser um projeto, literalmente, a nossa praça, a praça sem dúvida. Como é que é aquela do Ronivon, parafraseando a mesma praça, aquela coisa? Fica até bonito com fundo musical, hein, senhor? Então, nós vamos votar isso lá. Vocês, marca vocês, os seis vereadores do Coagudouro, junto, chama o vice-prefeito, quer dizer, o ex-vice-prefeito, o administrador distrital, para ajudar, para participar, chama a comunidade, marca a data e nós damos, creio que os vereadores... Tem que marcar o dia, porque o Felino vai ter que marcar para o Carlos Alberto para ver o dia que dá para ele vir. Vamos ver se a gente pode conciliar. Conciliar a agenda tanto dos senhores vereadores. A Câmara está à disposição, seja de meio-dia, de tarde, de noite. dioturnamente, para que nós possamos... Seria bom se o Carlos, Alberto estivesse junto, né? É, aí nós vamos... É, para que possa... Por isso que ele falou que era para falar com antecedência, para ligar para ele, para ver se ele vem. É, senhor, nobres vereadores de Coco do Ouro, seria também a oportunidade de explicar à população de Coco do Ouro em relação ao vice, afastar da função de vice e assumir a função de secretário. Porque muitos... É, de Coco do Ouro, tem perguntado para a gente porque agora não tem a figura, o representante do vice, entendeu? E uns explicam de forma errada, isso vai propagando, vai espalhando e... Né? Então, é uma grande oportunidade para não só falar sobre a praça, o asfalto, mas sim também esse esclarecimento de forma clara e correta à população do Coco do Ouro, que eles têm cobrado. É verdade, sim. Falar também da volta do agrupamento da Polícia Militar, que a partir da segunda-feira passada foi aprovado com a Rodoura até no final do ano. Se Deus quiser, nós vamos ter 7 policiais no distrito. Igual era sete, em 2008. Quatro policiais. Vai ser sete. Três ou quatro sete. Até no final do ano. Agrupamento são quatro. Sete policiais, eu tenho certeza. Vai conforme, vai formando. Eu tive com... Tivemos com o comandante na sexta-feira aqui, é 7 policiais. Nós tivemos, tenho certeza. Nós tivemos com o capitão Glaucio aqui, quando ele nos comunicou que Campos Gerais tornaria 292ª companhia, para cá deve chegar mais 35. Campos Gerais é 35 policiais em geral. Campos Gerais é Coco do Ouro. E Coco do Ouro mais 7. Então, é uma evolução na área de segurança pública, né? Explicou, não é esse ano, vai ser conforme vai. Mas já foi aprovado, se chegar os policiais hoje, já vai deslocar hoje. É que nem ele falou aí, chegou ele, né? Ele falou assim, já aumentou o capitão, mais um aqui, né? Aumentou mais um aqui em Campos Gerais. É. Mas aqui. O Coco do Ouro não tinha segurança de nada, hoje nós temos essa segurança, essa volta do agrupamento para o distrito. Como Campos Gerais também. Sem dúvida, né? Fizemos audiência pública em Belo Horizonte. Foi de muita importância, fizemos no Distrito Coco do Ouro. Júnior, só para... É uma palhinha de política, não faz nada, porque essa casa aqui ela é política administrativa, né? No período, quando nós estávamos peregrinando pelos votos, correndo atrás dos votos, que nós estávamos no palanque do Firmato Augusto, engraçado que eles contestavam, achavam que o vice tinha do Distrito Coco do Ouro e que o governo distrital não dava certo, né? Que contrassenso. É só uma observação. Senhores que vieram, vocês que prestigiaram, tiveram tolerância conosco, de uma forma ou de outra, que prestigiaram as meninas, estudantes, os servidores, a emissora de rádio, televisiva, falada, os servidores, os serventuários da casa, tiveram tolerância conosco. Eu quero agradecer todos vocês que aqui estiveram e peço que venham mais vezes. Que frequenta o plenário, o Geraldo Cantalice dos Reis, nosso parceiro, que senta na primeira fileira aqui, ó. Fiquei muito satisfeito, Luiz Eduardo, a Roseli, enfim, a serventuária da casa, Giovana, o Guiga, a Áurea, enfim, todos aqueles, o Rander, todos os servidores, o jornal, o Amigão, vocês que participam, vocês é que nos dá vida, nos dá oxigênio para participar. O meu filho João Paulo, Pedro Paulo, bom amigo Rabelo, e João Paulo também, que deve estar via online assistindo, meu abraço a meus familiares e aqueles que gostam de mim, e meus companheiros vereadores que estão dioturnamente aqui comigo. Boa noite e que Deus acompanhe a todos vocês. Muito obrigado pela presença.